Controle 198, boa tarde, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde. Tan 3155, passando 1700 pés no perfil da saída da El. Após 2000, autorizado Leda, outra 3, vamos lá. Essa minha MF-20, com direita na sua cintura, na praça de Rio Penha, outra minha MF-20. Passa 1200, perfil Arbor. Arbor, 360, 097, boa tarde. 4, decimal 25. Romeu Oscar, eu respondo Romeu, chamo em Recife, frequência 128, decimal 8. Autorizado, pode ser direto para o Pátio do Gréia, Guardião 02? Sim, autorizado. Está presente, direto para o Pátio do Gréia, reporte no solo controlado, Guardião 02. Reporte no solo controlado, Guardião 02, grato. Oscar, Hotel Kilo, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Informa um helicóptero seguindo o setor norte para o pouso no Pátio 4, Gréia. Sala de 2006, libera a direita, chama só ali no 21 décima 1. 1, 2, 1, 1, 1. Boa tarde, 3, 1. 1, 1, 4, 5, para o 2, 0. 3, 1, 5, 5, senhor, identificação. Sube e mantenha 3, 4, 0. 4, 1, 2, 1, 3, 4, 0. 5, 1, 2, 3. Autorizado, Bridge. Boa tarde, Guardião 02. 1097, chame Recife, a frequência 288, caso negativo no 26, decimal 0, bom voo. Cruzeiro Grau 08, Luiz. Brasília, frequência 124, decimal 25. Passão Gótica, hotel Kilo, decolada de 28, chama o controle em 119, decimal 8, com voo. 119, 8, boa. Controle, Salvador, Papatango, Oscar, Hotel Kilo. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, contato, radar decolagem, suba nível de voo no 20, precisa sair da mão. 120, sair da mão, Oscar, Hotel Kilo. Boa tarde, muito tempo de espera, meu zero. Tá, 327, muito tempo de espera, meu zero. Está livre de restrição? Certo. Hotel Kilo está autorizado a voar direto para hoje em WhatsApp. WhatsApp, é para Hotel Kilo. Controle, o mais aqui, eu mando para a Zé. Gente, torre 19895. 19895. Papa Romeu, Mike e Aquilima. Papa Romeu, Mike e Aquilima, confirma intenções? A intenção é pousa na Uno Pet. Está mantendo 510 através de patamares pelo litoral. Papa Romeu, Mike e Aquilima, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte para girar a base pela direita, 1-7. Autorizado, vai reportar para a base. Os 2-7, autorizado decolar pista na 0, vento 150, grau 09. Livre decolagem, 0327. Que prazo iniciou a torre? 150 com 9, condições de decolada 35? Ali mantém na cabeceira 35. O Mike é com a minha torre. Prossiga. Ok, mantém a espera aí na final do 1-0, ok? Setor whisky do campo. Mantém a espera ainda com curvas pela direita. Aguarde instruções para girar a base pela direita. Vai manter. Fica sem o vento, por favor. 150 com 10. Prato, vai manter aqui. No 475, boa tarde, sua identificação mantém nível de voo 380. 38, mantendo 75. Controle, controle, o Astro Hotel Kilo, solicita quando possível, vá na proa de Bahia. 09 mais. Controle Salvador, tá 3207, boa tarde. Não, 3207, contato na decolagem, suba nível de voo 360, no perfil da saída Arbor. Arbor, 360, contato na. Gol 2097, Brasília solicita que se mantenha a rota. Talvez sente. Trip 5241, na linha, tem cabeceira na zero. Trip 5241, autorizado, decolar, pistão na zero, vento 140 graus, 08. Boa tarde, vai ter quanto espera? Tapa Romeu Whisky, Bravo Whisky, decolado 34, chama o controle 119.8. 19.8, isso, Bravo Whisky. Tapa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Tapa Romeu Whisky, Bravo Whisky, boa tarde, contato na decolagem, autorizada a subida nível de voo 380, preço da saída Momo. Whisky, Bravo Whisky, qual a atitude que passa? Tá passando agora 2.000, tá autorizado 380, perfil da Momo, isso pra vocês. Bem, após 2.000 pés, tá autorizado a proa direta de Momo. Sim, tem, tá tomando proa portanto de Momo, isso pra vocês. Five over Hill Fox, intersection India, Lima, Kilo, Oscar F-way. Contact receive center frequency 125.45. No 7, negativo, mantém o perfil de saída. Mantra. Over Hillcox, India, Lima, Kilo, Oscar, X-ray. Mantenha sua regra de voo visual, compro a... Paripe, reporte céu de descida. Se desce inicialmente para a nível de voo 085, o Oscar Bravo Esco. Sou Mike F. Lima, avistado, autorizado pouso, pistão na 7, vento na 50 graus, 03. Autorizado, pouso, Maga com Lima, tem baixado de cacete. Salvador, boa tarde, 3524. 5241, no contato na decolagem, autorizado, subida nível 200, no perfil da saída Arbor. 200, saída Arbor, 3524. Itália 661, Skok Island, Medivac Level 330, conforme o MAC number and cell phone code. Lima, confirme baixo. Gente, Solas 37, libere na Oeste, está sendo a frequência livre, Mike Lima. Oscar X-Ray, contact UTIP Center, frequência 125.45. Obrigado, 620. Whisky Bravo Whisky, Sami Recife, a frequência 2545, caso negativo no 26.85. Recife 2545, caso 2685, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, gol 620, passa 1500 na UCA. Luna 620, contato para decolagem, autorizado subida nível de voo 670, no perfil da saída PUCA. 370, PUCA, gol 620. Boa noite, 69, estabilizado, visual. Gente, complete nosso procedimento LS 2195. Gente, aguarde para a descida, Oscar Bravo Eco. Cliente. 2197 Recife, a frequência 1288, caso negativo no 26.0. 288 ou 260, boa. Boa tarde, gol no 869, vai passar externo, baixado e travado. Gol 1869, boa tarde, autorizado pouso, pista no 0, vento 150, graças a Deus. Repito, pista no 0, gol no 869. Gol 1869, pista na escuta da torre? Confirme se está visual com o balizador da Infraero. Gente, siga a viatura da Infraero, o Mike Aquilino. Trey Eco Golf na escuta do centro. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, prossiga. Gente, Bravo, Serra, está entendido que sobressai 500 pés no litoral para Praia do Forte, confira. Afirmativo, Serra, Juliette, está vendo já. Código alocado? 0116. 0116, ciente, reporte passando o farol de Itapuã. Serra, Serra, Torre, 198, decimal 95 para cruzamento. 118.45, graças, Serra, Serra. está feito aonde? Bom? Alitalia 675, fly main, maintain flight level 350. Pela direita, reporte reinterceptando a linha do litoral. Autorizado, está fazendo parado, senhora, o Serra. Gente, mantenha a posição. Tá, senhora, Serra. Em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Mantenha sobre regra de voo visual, está com. E comprou a. Está de Itapuã, o 952 e reporte. Nosso visual com fala de Itapuã. Sim, decolou 846, chame o controle 1998, bom voo. 198, boa. Bravo, Serra, Serra, prossiga via litoral, reporte para cruzamento da vertical da 22. Está aproximando do litoral, mas reportar para o cruzamento Serra-Serra. Controle. Controle boa, gol 1169, decola. Gol 1169, contato a decolada, autorizada a subida 360, não precisa sair do Dael. 360 na Dael, 1169. Certo, o cruzamento da 28. Autorizado o cruzamento da Serra. Autorizado, grato, Serra, Serra. Autorizado a proa do farol da Barra, noturna 52. Bravo, Serra, Serra, Serra no controle 198. Certo, 198, Bravo, Serra, Serra. Controle de Salvador, o Bravo, Serra, Serra, cruzou o campo, segue na sua escuta. Vem, manter sobre a área do visual, reporte, visual com localidade de pouso. Tá, reportar, Serra. Primeiro nós chamando o centro. São 3405, boa tarde, eu estou na identificação, submontanha nível de voo 320. Boa tarde, São 3145. Alinha e mantém, 6-0. Alinha, 6-0, São 3145. Dada a chegada a Mari, é posse ideal de descida. Está nível de voo 060. 560, desça nível de voo 050. Tá 3259, boa tarde, sua identificação, mantém nível de voo 360. 45 livre da colagem 10, certo? No 40 graus 09. No 45, decolou 51, chame o controle 1998, bom voo. 198, bom, obrigado. Mandou bom, decolou, tá 3145. Tá 3145, contato na decolagem, subanível de voo 360 no perfil da saída da EL. 360 da EL, perfil 145. Ativo o gol 1969, mantém o perfil de subida. São 9357, boa tarde, sua identificação, mantém nível de voo 360. Boa, Gol 1169, boa tarde, essa é a identificação. Sobre mantém nível de voo 360 na Freud Bridge. O 1169, prossiga. Três oito zero autorizado, sub mantenha. O série 5956 autorizada a descida ao nível de voo 100. Desça 3.000 pés, o ajuste 1097. Estimativo autorizado 2.000, 1097, o ajuste. Turnê 32. Azul 4462, autorizado descida 4.000 pés, o ajuste 1097. Tente completo na pista de MTLS, 219895. Torre Azul 4206. Azul 4206, livre pouso, pista 10, vento 15, 0 grau, 089, 73. Salvador Azul 4206. Torre de Salvador 5, Azul 4206. Ok. Torre de Salvador 5, ok? Ok. A sua identificação autorizada descida nível de voo 050 no perfil da chegada Mari. Boa tarde, Sané 6314. Após entrar da Azul na curta final, ali mantém 1-0. Adicionando 2010. Rotatória, quanto me está visual com o aeródromo? Meu, foi 1-1-8-9-5, confuso. Foi 9-5, Mandou uma boa tarde do Papa Tango, Oscar Bravo Eco. Boa tarde, Oscar Bravo Eco. Reporte na vertical da rotatória. Porta na vertical, rotatória. Como precisa, obrigado. São 3145, a sua identificação submantém nível de voo 360. 4-3-1-0, final. Aguarde. Azul 4462, livre LS, reposta no posto localizador. Repostarão agora, azul 4462. E onde é que se restou isso? A detalhação mantém a proa? O limite é o posto localizador. Uma boa tarde, azul 4462. Pode. Autorizado, passei a proa do farol de Itapuã, retorno 5-2, é posto para descido, não estou no 5-2. Descido já e prosseguindo para o farol de Itapuã. Passaria 2-2-3-1, mantenha ponto de espera. Momento. Cruzeiro. Gente. A rotatória está de volta à pista. Posta Bravo Eco, prossiga a final de 3 milhas 17. Possível 360, aguardando instruções. Bem mais cedo, está plano para final, aguardando possibilidade de 360. Tá 3560, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 07 nós. Tá 3560, informe para a sua esquerda, sale 2, 1 no zero, aproximando que os cabeceiros no 7, foi instruído a não interferir com o final, ok? Vai ficar certo, 3560. Estaria 6314, decolou 01, sendo controle 1198. Quanto da lição 98, 3014, está daqui a pouco, beleza? Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6314, 1600 bombos lá. Chanel 6314, contrata a decolagem, autorizado subir a nível de voo 340 no perfil da saída Momo. 340 no perfil da Momo, 6314. Quanto possível, pode coordenar para o direto de petrolina, né? Temos que coordenar para o direto de petrolina ou Chanel 6314. Grato. Janeiro 32, reduza para 1-5-0 nós. Estimativa ainda mantém a proa. O Janeiro 32. Foi isso, nessa proa, reporte de recepção do controle do computador e todo o estado de sentimento LS. Mike Romeu Vitor, seu código é o 5406. Confirme o sinal solicitado. Bravo Eco, reporte sinal de 1,5 mil, ok? Sim, mas eu estou dando visual com o tráfego na final da 1-0. Mal 95. 18-95, obrigado. Mike, o meu visto em contato, o radar agora passando 055, subinicialmente nível de voo 1-9-0. Bravo à frente, 30 segundos para tocar. Sim, para tocar aí. Oscar Bravo Eco, vento 150 graus, 099, bico e pouso, pista 107. Bravo Eco, tá, conta aí embaixo, checado. Que autorizado nível 320, confirme a marca de cruzeiro. ISS, então está autorizado subir montanha nível de voo 380 com o máximo de Mach.78, se necessitar aumentar em conforme ao centro. Paula 03, livre à direita, caminho 211. Mativo, destinador 2000 pés, ajustado no 097, livre de LS, reporte no curso. Demora no curso, Zé, 02, né? Controle o Zé 032, está estabilizado o localizador. Complete sinal de procedimento LS, chame sua em 1895. Completar a chamada 2, completado o Zé. Guardando, 4462. Leve Serra, novembro, prossiga. Uno, dois, uno, uno, para a cópia. Reduza para 1809. 3190, reduzindo para 1809. 190, azul, 4462. Salvador, boa tarde, azul, Pioneiro 32, está estabilizado o localizador na posição 2. Pioneiro 32, continue a aproximação, número 2 para pouso. Alça Bravo Eco, solo 05, confirme estacionamento. Gente, frequência livre estacional, Alça Bravo Eco. Salvador, Netuno 52, tem que estar na espera, farol de Tatuá. Mantendo mil pés. Netuno 52, mantém espera visual no farol de Itapuã, aguardando instruções. E aí, mantendo espera, aguardando instruções, 52. A 380, régua. Buick. Boa, minus 69, Smoke Island, mantém flight level 380. Águia. Zero. E Romeu Visto, corrigindo o nível ainda, suba a nível de voo 1805, gráfico posição de 3 horas, as ruas 1 milhas, mantendo 190. Alfa Tango 72. Mantém nível de voo 370. Ele pressionado de metade. Passaria 2031 no livre decolagem no zero. Vento no 40 graus, 09 nós. Quarto no avião na sua identificação, mantenha nível de voo 190 no perfil da saída, aguarde para a descida. O P95, via litoral, fazendo espera na vertical do farol de Itapuã, reporte visual, mil pés. Ao Pioneiro 32, ele está no externo, para embaixar a escravada, não visual contrário. Grau 08 mais. Livre pouso no zero. Próximo espera hoje. Passaria 2231 no Depolo 07, sendo controle 198. Bom voo. 198, muito obrigado. Bom dia. 120 está autorizado descida até nível de voo 050. O seu limite é cruzar a nível de voo 160. 160 está autorizado o voo a cúpula de voo. A Salvador, Bastaria 223, zona boa. 60. Controle, Bastaria 223, zona boa. 223, zona, contato na decolagem, autorizado para o nível de voo 180, da saída MOM. Subindo 180, alguma possibilidade de saída direto MOM? Após 2 mil pés, está autorizado o voo a compro hoje MOM. Após 2 mil MOM, grato. Desça 2 mil pés, livre EBS, reporte no curso localizador. Torre 190, 1895. 2190, grato. Torre Salvador, 3190, estabilizado, ILS da 10 baixado travado. Tensão 3190, continue a aproximação, informe que é o número 2 para pouso, reboque na DA. Chamará o 3190. Azul 4118, ciente, mantém o ponto de espera. O 491 autorizado a prova de dona. Gente. Aqui Romeu Vitor, sabe centro Recife, 1288, caso negativo na 260, bom voo. Primeiro é confirmar a posição do segundo tráfego. Confirme quem modula para a torre. É o Netuno 52. Netuno 52, informe segundo Airbus da TAM, final de 2,5 milhas, 1,0. Ok, é pode visual com o mesmo. Ok, está visual com o mesmo, Netuno 52. Força aérea 2332, solo 1-1, livre à esquerda no hotel, utilizando estame e frequência livre estacional facilitada. Reduza para 2,50 mais. 3,190. Netuno 52, se encaixa como número 2, reporte curta final 1,0. Okay, encaixando como número 2, reportará na curta final Netuno 52. Tá 3145 autorizada para o de bridge. A 3190, solo 12, libra direito, também no 211. 211, cara, 3190. A gente foi na proa de Brava até o Zubu. Retorno 52, vento 140 graus, 08 nós, livre pouso, pista 10. Beleza, pouso pro Netuno 52. Passageiro 2261 para continuar a subida, curva direita na proa 325. Direita 325. Pode cruzar nível de voo 1950, está autorizado voar direto VATAP. 1950 VATAP. Corrigida após passar nível de voo 1950, está autorizado direto Barreiras. Afirmativa, após 150 direto Barreiras. 5491, não desça 2000 pés. O ajuste 1097, estágio de VLS, reposta no curso localizador. 2107, reportará o 5491. Localizador. Chama Brasília em 124.25, alterna no 2.055. 8 na escuta da torre. 2.655. Chegado, Chanel 62, o Nogério informa que é o número 2 na chegada. Alô, Zuno 5, frequência livre de estação na parte militar. Agora de 11 horas, afastado em 1 milha, São Luzu, passando a nível 100, tipo é um Alfa Tango 72. Certo, só Alfa de pé. 5491, notaço de posição de 10 horas, afastado em 10 milhas, com rumo noroeste, passando 080 em subida, o tipo é um Alfa Tango 72. Sim, aqui é o mesmo valor de 5491. 231, não confirme seu estimado de pouso? 21148. 21148 copiado. 5491, eu solicito pequena aqui à direita, 155 para evitar uma pequena promoção. Fios à direita, reposta consecutiva para o Adona, 35491. Cliente, reportará 91. 6210, reduza para 2209. Passaria 2231, o tráfego já superado, está autorizado o voo com proa de Barreiras. Proa de Barreiras, 2231. 5491, o tráfego já superado. 4118, decolou a 16, sendo controle 198, bom voo. 198, boa tarde. Joker 27.